Ficha técnica. Linhas Entre Nós é um livro de contos de base histórica e poemas focados na Serra da Estrela e Vila de Manteigas, a que o autor J.A. Marcos Serra juntou notas coloquiais, toponímia e glossário. Este audiolivro, terceira edição da obra, foi gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra, a quem agradecemos. Trata-se de um projeto no âmbito da ATIS, Universidade Sénior de Sintra. Realçamos o trabalho narrativo e interpretativo dos seus associados. Ana Preto, Anabela Oliveira, António Gonçalves, Carlos Caldeira, Esmeraldina Condesso, Eurico Liotte, Fátima Ramos, Fernando Faria, Francisco Casaca, Isabel Gingeira, Isaura Vitorino, João Vicente, Jorge Costa, Jorge Guimarães, José Martins, José Rosário, José Serra, Luís Carvalho, Luís Coelho, Luísa Pereira, Lourdes Guerra, Odete Guimarães, Paulo Carvalho, Ricardo Santos, Rui Alves e Teresa Montano. A coordenação logística e artística foi responsabilidade de Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 20. Toponímia informal da terra e da serra. Campo Romão. Planalto que, deduzimos, tenha sido assenhoreado pelos romanos. De acordo com a tradição, local de batalha notável com os lusitanos. O sangue que arregou tornou o local, em tempos de paz, terra fértil de searas, tendo dado pão a muitas gerações até meados do século XX. A recente ilusão de riqueza permitiu-lhe voltar a um pousio permanente e solitário. Alarga-se à vista para leste da pousada de São Lourenço. Carvalheira. Sítio a noroeste da vila, onde começa a área florestal da serra. Dizem que a calçada que a serpenteia é romana. Os meus pés, nas várias vezes que a subiram e desceram, não conseguiram confirmar ou desdizer. Castanheira. Local fértil irrigado pelo Bondego, jovem ainda. Casais de pastores permitem sonhar com tempos de outrora. Por que se chamará assim? Cimo da Vila. Zona no alto do Eirome. Covão da Ponte. Sítio a jusante da Castanheira, onde acaba um e começa o outro. Aprazível e convidativo, ideal para a morada de um herói histórico e lendário. Covão do Jorge. Pequeno vale, ainda na proximidade das Penhas Douradas. Não se deixe partir da terra sem o percorrer. Uma vez pelo menos. Na zona mais densa e afastada do bulício, deite-se no musgo, feche os olhos, respire fundo, escute-se. A natureza fará o resto. Cruz das Jogadas. Cruzamento perdido na serra que nos pode encaminhar para a vila, para o planalto de Campo Romão, em direção às Penhas Douradas, para a Castanheira e Covão da Ponte, onde o Mondego nos deleita, e para São Lourenço, ali mais perto. Eiro. Parte cimeira e antiga da vila. Alma da freguesia de Santa Maria. Origem de Horácio, personagem principal de A Lã e a Neve. Preserva ainda pequenos recantos que conseguiram esconder-se da modernidade a todo custo e de qualquer modo. Focadas. Zona a nordeste de Manteigas, cheia de sulcalcos, aproveitados palmo a palmo para a agricultura de subsistência. Recanto de castanheiros que resistiram aos tempos. Frade e Freira. Formações graníticas ciclópicas que, de vários ângulos, aparentam um par de religiosos e oração. Diria mesmo que, em algumas perspectivas, parecem acompanhados de figuras menores que os imitam. A ameaçam esmagar quem observe de perto. Fraga da Batalha. Afloramento rochoso em pleno campo romão. Aqui se consumou história pura. Fraga da Cruz. Experimente devidamente acautelado com uma corda amarrada com firmeza e vigiado por gente experiente, sentar-se junto à borda do cume que se agiganta para a vila. Nunca mais necessitará de experiências, agora chamadas radicais. A adrenalina vai acelerar-lhe descompassadamente o coração, ampliando a grandeza da vista que só por si é formidável. Garanto que não esquecerá nunca. Fragão do Corvo. Proeminência rochosa, sobranceira à Vila de Manteigas, sobre a qual assenta um marco telemétrico. O varandim, seguro, ali construído, permite desfrutar de uma paisagem imponente, talvez só ultrapassada pela Fraga da Cruz, mais à direita. Um pouco acima, em cabeça rodeado de tramazeiras e pinheiros, está implantada ainda hoje a Vila Alzira, casa de Afonso Costa, nos termos serranos. Fundo de Vila. Zona Sul, no extremo da Rua de Santo António, coração da freguesia de São Pedro. Largo do Chafariz. Próximo da Igreja da Misericórdia, seria parte do núcleo inicial da povoação. Intervencionado uma vez e outra, só o visitante pode dizer se ganhou ou perdeu com as alterações. O seu nome oficial homenageia o Dr. João Isabel, homem de excelência nos domínios humanos e culturais, com obra relevante publicada. Sobre ele ouvi, em confidência, se alguém no mundo merecia ser canonizado, era ele. Mortórios. Encosta íngreme e pedregosa que, do lado direito de Pendil, se eleva a São Lourenço. Passadiço. Pequeno, estreito e sombrio túnel que dá passagem entre as duas freguesias que partilham a vila, com um historial comum a todas as fronteiras convencionadas no mundo. Pendil, Pandil ou Pendilhe é um barrocal fundo e declivoso, onde os homens tentaram arranhar leiras. Acolhe uma ribeira que vai distribuindo fertilidade à direita e esquerda, sem distinção de pobres. Penhas Douradas. Zona vasta da Serra da Estrela, manancial feliz de combinações soberbas de granitos multiformes, verdes de mil gradações e águas em várias formas de vida. Foi, é e pode ser ainda mais lugar privilegiado para turismo salutar, cuidado e requintado. Picoto. Pequena saliência na encosta a caminho da serra. Ponte do Prata. Uma das pontes que cruzam o ribeiro da vila e que foi pescar nome ao morador, pessoa benquista, que construiu casa numa das suas entradas. Portas do Inferno. Nome atribuído a duas, aparentemente, pequenas aflorações graníticas que ladeiam a via, ainda à vista do observatório, a caminho da estrada principal. Povo Cimeiro. Uma das explicações de origem de Sameiro, freguesia do Conselho de Manteigas. Praça da Louça. Largo minúsculo de traçado antigo, em pleno Eiro, onde confluem quatro vias. Referência cultural de cunho bairrista, aqui brotou a corrente inicial que daria origem ao rancho Os Serranos da Estrela, e onde nasceu, mais recentemente, um novo grupo de dinamização popular, inspirado certamente pela tradição do rancho da Praça da Louça primitivo. Quartelas. Área agrícola, em zona alta de Manteigas. Local tranquilo e saudável, ladeado por um ribeiro que dá vida às courelas por ali abaixo. Percurso excelente para quem gosta de calcorrear caminhos e veredas. Ribeiro da Vila. É hoje um passeio pedestre feliz, que apetece acariciar com os movimentos dos pés, o escutar dos ouvidos e o vaguear dos olhos. O empedrado certo convida, o mergulhar das águas ensaia melodias sem fim e os tons de verde a predominar entre o multicolorido de origens várias acalmam e pacificam. Rocio. Existem em Manteigas dois largos com o mesmo nome. Os dois são referidos no texto em episódios diferentes. Na zona alargada do Eirome, aparenta ser um pátio de solar de tempos de abundância. Foi um dos centros que fazia confluir pessoas para conviver, dançar e dar aso a jogos tradicionais. Recordo o pelão, o berlinde. Talvez um dia os ensine. E outros já referidos no glossário. Na quelha que o ramifica, viveu Bernardo Marques Leitão, dinamizador, multifacetado e genial da cultura local. Obras de alargamento, para permitir passagem de viaturas para a Ponte do Ribeiro, deram-lhe mais espaço, mas sorripiaram-lhe o ar antigo e convidativo. O outro, no núcleo central da vila, tem a designação oficial de Largo da Liberdade, termo estranhíssimo, se pensarmos que meu pai recebia cartas assim endereçadas quando ali morou, em tempos de Salazar e Tomás. As casas azul foram devoradas pelos automóveis. Foi também um dos meus salões de estreia nas artes de dançar, principalmente em bailaricos promovidos pelos mancebos, que a sorte mandava para a guerra, abrigados por uma farda verde, azul ou branca, sob o beneplácito de um governo eleito por si próprio. Também o baile da minha própria inspeção militar foi ali, voando nos braços das raparigas. Era assim que se dizia. Mais ágeis da vila e arredores. Rua da Carreira. De seu nome oficial, Rua de São Lourenço, é via antiga e estreita, ainda com traços de construção de outros tempos, que nasce na Praça da Louça e acabava sobre a Fonte do Picão, a caminho de São Marcos. Desta e de outras ruelas do Eirome, nos conta Ferreira de Castro em Além a Neve, numa visão do segundo quartel do século XX. Alargada no seu extremo a este, mantém ainda um cunho de antiguidade que, apesar disso, permite passagens de viatura sem soberba, com tolerância de milímetros. Rua Chã ou Rouxã? Artéria cheia de S's, no meio do burgo, o que aponta para origens ancestrais. No tempo em que era em casa de cada um que se reclamava o direito a tornar cidadão do mundo, foi ali que eu nasci, a uns 50 metros da oficina de António Tavares e mesmo em frente à oficina de Olímpio Gabriel, vizinho de Amizade Aberta. Os edifícios ainda lá estão. Rua dos Conqueiros. Nome antigo da Rua General Póvoas, caso paradigmático em que seria enriquecedor a indicação pública da dupla toponímia. São Domingos. Miradouro privilegiado frente à Capela do Santo. Talvez um dia conte uma história que a tradição nos legou, sob o pequeno lugar de culto. São Lourenço. Lugar a este de Manteigas. Foi buscar o nome ao santo venerado na capela simples que terá sido ermitério. Aprazível, cheirando a antigo pela secularidade das suas árvores, convida ao repouso meditativo. Homens de boa vontade têm-se empenhado em preservar o templo singelo. Ali perto, sobre o Val do Zêzere, para os lados de Sameiro, a paisagem deixa embatucado quem chegar desprevenido. Seixo Branco. Afloramento notório de quartzo de uma gama de tonalidades particularmente diversa, com predominância de tons claros. O homem, esse animal capaz de tudo, mal e bem, tem vindo a dilapidá-lo com ganância e insensatez ao longo dos anos. Até quando resistirá? Venha ver enquanto pode. Sente-se, sinta a vibração do lugar. Imagino como terá sido. Tinte. zona para os lados de São Gabriel, que herdou o nome da atividade específica de lanifícios. Valazedo. Zona que lhe dará as boas-vindas chegar ao núcleo da vila, subindo o Val do Zêzere ou descendo as Penhas Douradas. Val das Amoreiras. Origem provável de Val de Amoreira, freguesia mais jovem do concelho de Manteigas. Val das Éguas. Zona plana a dar ares de paraíso convidativo. Ponto de repouso e lugar de passagem para outros rincões da serra que merecem interesses vários. Val Formoso. Área quase planáltica de cervum e vegetação rasteira, enquadrada pelo Val do Rocim, Val das Éguas e Val Mondego, um pouco mais longe e ainda criança. E rodeada por elevações graníticas, miradouros naturais. Lugar de lazer de excelência pela disponibilidade de água, beleza e conforto natural, em plena zona genericamente designada por Penhas Douradas. Vargem ou Várzea do Crasto. Irrigada pelo Zêzere, a jusante da vila é terra excepcionalmente fértil entre as encostas abruptas circundantes. O nome aponta de modo explícito para a existência de um povoado e provável fortificação muito antigos. Zurrão. É a alcunha de um troço do rio Zêzere. Por que insinuar que um rio pode zurrar? Venham visitar-nos em dia de chuva forte. Escutem a água que espadana e espuma contra as rochas que esfacela, arranca e empurra. E não será necessário explicar porque é que os nossos avós se resolveram a este ato batismal. Glossário curioso de terminologia local. Os regionalismos têm tanto imaginoso como de oculto. Pego na candeia tentando iluminar frouxamente as expressões mais intrincadas. A boca pequena. É segredo restrito. A fnoc. Trajado com cuidado. Não achar o cu com as mãos. A expressão supõe sobrecarga de afazeres ou incapacidade de organizar o tempo para as tarefas a realizar. A paradelas. A paragens pequenas e progressivas. Apinocado. Trajado com cuidado, ao ponto de dar nas vistas. Armar-se em galifão. Dar-se a valentias só ostensivas. Barra do lenço. Jogo tradicional disputado entre dois grupos. Um árbitro segura um lenço de forma equidistante entre as duas equipas. O objetivo é pegar no lenço e fazê-lo ultrapassar a linha do adversário, sem ser tocado por nenhum deles. Boca rude. Com boca grande, escancarada e de lábios grossos. Bula da rapadura ou pão da rapadura. Feito com as últimas sobras, incluindo as que ficavam agarradas às paredes do tabuleiro, onde se amassava, mais secas ou misturadas menos bem. Bolas. Modo cínico de designar reguadas ou palmatoadas. Boneca. Penso artesanal feito na ponta de um dedo, à época. Com pano branco rasgado de peça de roupa já sem uso. Para se fixar, rasgavam-se duas tiras no próprio penso, que atando segurava o conjunto. Cães grandes. Termo aplicado à gente mais rica e importante da terra. No texto com conceito alargado. Chambarcos. Designação popular de todo o tipo de calçado, sobretudo se envelhecido ou largo, a nadar nos pés. Cirol. Fezes de formato longo e arredondado. Como é a sua graça? Qual é o seu nome? Coroa de Nosso Senhor na cabeça. Tonsura. Dar a trabécula. Falar demasiado e só para se fazer ouvir. De ponto em branco. Com ar lavado e vestido sem ser com o fato ou farda de trabalho. Demônio. Termo popular de demónio. Deslanar. Separar do novelo as fiadas destinadas à linha de cozer, com o comprimento correto, por meio de um torção que enfraquece a resistência do fio. Dizer é que sim. Concordar sem pensar nas alternativas ou para não levantar questões. Ferro, ferro. Agitação ou reivindicação excessiva. Galhavano. Petiche. Gravinez. Vinho caseiro, leve e claro, proveniente dos embarrados, em manteigas desembarradas e videiras dispersas em aproveitamento de terras, servindo muitas vezes de limite de propriedade. Ir para a Idanha. A falta de pastos causada pela neve e frio obrigou os pastores da Estrela desde tempos sem memória à transumância para terras mais quentes e planas. Era comum, à pergunta sobre alguém, obter-se a resposta: está para a Idanha! Estão atualmente definidas e sinalizadas as rotas da transumância. Ir para os infernos. Ir para longe, nomeadamente para destinos desconhecidos ou indesejados. Janta. Jantar. As refeições designavam-se até já depois de 1970 por almoço, jantar, merenda e ceia. Agora, para dizer almocei, tem de converter o ato em tomei o pequeno almoço. Inteligente. Francisices. Lanar. Juntar em fio único as diversas fiadas através de movimentos de torção, conduzidos com maestria pelas mãos sobre os safões ou perneiras, a proteger as coxas. Dá-se resistência final ao conjunto com aplicação de peixe. Levar a preço. Dar satisfação. Ter em conta. Linha a cruzar. Técnica de ponto em que a linha, em vez de correr paralela, corre cruzada, como em nó, o que impede que se desfaça. Para ser dado, existe uma força concentrada. Lufa, lufa. Lufa! A repetição instila a ideia de nunca mais acabar. Maniotas. Luvas sem dedos, de cor resistente, que protegem as mãos no ato de empurrar as chovelas, ou enrolar, ou puxar as linhas de cozer. Manga de São Francisco. Esmoler desapegado. Masticadela. Pedaço de comida na face de ser mordido, mastigado ou deglutido. Migalho. Pedaço. Aplica-se a comida e a tempo. Moque. Jogo tradicional individual que exige corrida e destreza. Um perseguidor tem de tocar outro competidor e dizer moca. O que foi apanhado transforma-se em perseguidor até conseguir tocar outro. Murundum. Incómodo, de mal disposto ou demasiado sisudo. Os vivos. Animais domésticos e de criação. Paparrada. Comida desfeita em papa irregular. Pôr-se de panelinha. Estabelecer conluios secretos. Rasparte. Expressão que pode expressar zanga ou pena. Rastimpisquem. Expressão que, apesar da violência, tem mais tom de comiseração que de ameaça. Ré. República. O termo foi usado, ora clandestinamente, ora pejorativamente. Rilha. Jogo tradicional, em que uma equipa de dois perseguidores guardas tem por missão apanhar todos os outros e mantê-los presos. Os que vão sendo aprisionados dão as mãos entre si, tentando fazer uma cadeia o mais longa possível. Os que estão em fuga ainda tentam libertá-los, tocando num dos presos na cadeia e dizendo rilha. O jogo acaba quando os perseguidores guardas conseguem aprisionar todos os fugitivos. Roupa de ver a Deus. Roupa especial de dia de festa ou acontecimento especial. Poderá estar relacionado com roupa para ir à igreja. Ti. Abreviatura de tio ou tia. Usados para substituir senhor ou senhora entre pessoas do povo ou com ligações afetivas mais próximas. Tintol. T termo popular para vinho tinto? Tirar algum de parte. Esperar algum dinheiro para economizar. Topadela. Forma local de dizer topada. Toque das ave-marias. Toque especial dos sinos das igrejas ao final da tarde. Embora com finalidade religiosa, foi usado de modo prático para congregar as famílias, dando fim ao dia, tarefas ou brincadeiras e antecipando a ceia. Turgia. Aplica-se a móveis, ferramentas ou objetos sem empréstimo. Vol de lençóis. Cama. Valha-te, São Piscabado. Expressão local que poderia corresponder valha-te Deus, mas a que se juntam o sentido de comicidade e ou comiseração.